você. Avisei pro delegado que ele tá todo arranhado, batendo desculpa, sabe? Tem o seu nome espalhado, é fácil de ver. Yeah, yeah, yeah, todo mundo vê. Você merece ir pra cadeia pra ver o sol nascer quadrado, mas prefiro você do meu lado. Merece ir em cana, mas se for presa eu pago a fiança. Eu sou o trouxa que te ama, independente de você. Quando eu passo na rua falo, olha o viciado. O trouxa que te ama, independente de você. Caso encerrado, eu que sou culpado por te amar. Deixa eu cumprir minha pena na sua cama. Alanzinho, simplesmente romântico. Você merece ir pra cadeia pra ver o sol nascer quadrado, mas prefiro você do meu lado. Merece ir em cana, mas se for presa eu pago a fiança. Eu sou o trouxa que te ama, independente.